temporariamente muito nublado, por nuvens altas nas regiões do centro e sul. Subida da temperatura, especialmente da máxima, nas regiões do interior. Lisboa com 20 graus, Porto 18 e Faro 29. O senhor comentador... Thank you. Explorar é que não basta produzir numa posição extremamente. Tem coragem de explorar.